Teus filhos já estão de pé. Mais um dia se inicia na colheita do café. Pesado é o fardo e o gosto amargo. Movimentam rios profundos, brota no silêncio o sopro da rebelião. E a poça sob o mármore.